te vir pra mim ouvir. Canta, canta, sabiá, pra me consolar, que a tristeza e a saudade tão me fazendo chorar. Que a tristeza e a saudade tão me fazendo chorar. Tem uma viola que nas noites de luar, quando pego a pontear, chorem até os passarinhos. E quando a lua lá no céu me vê sozinho, põe a sua luz prateada clareando o meu ranchinho. Te vi pra mim ouvir. Canta, canta, sabiá, pra me consolar, que a tristeza e a saudade tão me fazendo chorar. Que a tristeza e a saudade tão me fazendo chorar. Aqui na mata tenho tudo que eu quero. Tenho canto do bateiro, tem o céu e a natureza. E quando a lua vem saindo, que beleza! Só me falta um amor pra matar minha tristeza. Que a tristeza e a saudade tão me fazendo chorar. Que a tristeza e a saudade tão me fazendo chorar. Aqui na mata tenho tudo que eu quero. Tenho o canto do batero, tenho o céu e a natureza. E quando a lua vem saindo, que beleza! Só me falta um amor pra matar minha tristeza.